As coisas acontecem quando menos espera. Lugares improváveis por onde você passa. Quando pensar que as chances acabarão pra você, lembre que esta vida gosta de surpreender. Esteja preparado para o inesperado acontecer. Esteja preparado para o inesperado acontecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. As coisas acontecem quando menos espera. Lugares improváveis por onde você passa. Quando pensar que as chances acabarão pra você, lembre que esta vida gosta de surpreender. Esteja preparado para o inesperado acontecer. Esteja preparado para o inesperado acontecer. Oh, oh, oh.